Silo vai cruzar o pátio 3 e reportar para ingressar no pátio principal, com 396. Chegada Mari 050, ajuste 1011. Papa, Bravo, clear, Kilo, clear for takeoff runway 10, wind 100 degrees, 16 knots. Via dial departure, roger. Solo, TAS 3155 para o possível estacionamento. 355 está autorizado, chame táxi. Autorizado, chamará para o táxi da 3155. This is the Bravo Kilo, we're boarding on the runway, we need to get up the runway for 5 minutes. Yes, Bravo Kilo, clear taxi via Echo or Delta, and the call ground 121.9 to proceed taxi until the holding point. Roger, Echo will vacate and come ground 121.9, take the Bravo Kilo. Okay, Victor Papa, Bravo, Bravo, Kilo, we're welcome again. We will taxi the next at your left via Kilo, cross the apron number 3 again, and call me before the apron number 1, follow the Boeing 737. Meia 4903, pushback e acionamento. Não, Jota, Futebol, está com a vista. Está na proa da rotatória, viu, Pérez? Patatão, Golfo Vista Juliette, chame torre 1 no 8, décima meia. 1 no 8, décima meia, Golfo Vista Juliette, graças. Uma 396, uma curiosidade, tinha um elétron ali no pátio ali militar? Não foi entender a mensagem, repita, por gentileza? Uma informação, tinha um elétron ali no pátio militar? P3, é um antigo elétron. Ah, então tá bom, eu vi um pouso ali, agora não estou vendo mais, obrigado. Tá. rotatória, rotatória agora para todos os clientes, sempre a rotatória, guarda a descrição de repouso. Gente, Alfa Vitor Juliette, reporte 2 milhas fora. Gente, 2 milhas fora, reportará, Alfa Vitor Juliette. Bom, vem, boa tarde. Juliette, Alfa, você está de manhã, obrigado, boa tarde. Zoom 4032, dessa via para 2000 pés, autorizado final de procedimento ILS X-Ray, repórter estabilizado no localizador. Via 2010, 2011, reportando no localizador 4032. Vitor India Juliette, ajuste 10110, autorizado táxi, reporte para ingresso no 7, boa tarde. Voo 64990 a bordo, 2 horas e meia, Aracaju. Eu, número 649, via Índia, aguarda para ingressar na Alfa, passagem do Airbus da TAM. Após vai segui-lo com o número 2 no ponto de espera, quando pronto, torre 1186. Ajuste no 0111, então bom voo, boa tarde, número 649. Ativa a guarda na Índia, passagem do Airbus, vai seguir como o número 2, 64986, ponto de espera. 1100 graus, 149. Uno 396, vai ingressar no pátio principal, observar a saída do Boeing da companhia, prosseguir portão 03. Prosseguir portão 03, o Gol 396. Tá, saindo do Boeing da companhia. Papa Bravo Bravo Kilo, approved taxi via Apron 1 after the first at your right via taxiway Juliet and Alpha. Number 3 for takeoff. Call 118.6. Or altimeter side 1011. A good flight. Vitor Papa Bravo Bravo Kilo, okay, tower 118.6. Quatro nove ainda na escuta do solo. Pronto na espera da Monotec, na óbvia. Bravo, bravo, Kilo Tower. Aí o Tan 31 tem que ser pronto no quarto espera. Tan 3155, Alinda, cola 10, vento no 10 graus, 14 nós. Autorizado, Alinda, decolada 10, Tan 3155. Vitor Índia Juliette, Alinda, mantenho no 7. Alfa Vitor Juliette, autorizado, backtrack, é parte 4. Alfa Vitor Juliette, eu solicito que ao estacionar cheque o rádio, que cheque o equipamento, está muito ruim a transmissão. Roger, bravo, bravo, Kilo, taxi until the holding point. No 649, na escuta? Prossiga. Ali mantenho no zero. Ali mantenho 49 da Gol. Ali, Salvador, boa tarde, é o Passaredo 2231, informação ótima. Passaredo 2231, aciona identificação via chegada mar e desça para nível de voo 050. 050, Passaredo. Vitor Índia Juliette, livre da colagem 17, vento no 1, no 0 graus, 14 nós. Muito obrigado. 3155, decolada aos 45, controle 1998, bom voo. 098, obrigado, 3155. Salvador, boa tarde, 3155, decolou com 1500. 3155, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. Da EL, está transportando órgãos, poderia voar Leda? Autorizado Leda, TAM 3155. Afirmativo, está voando Leda e quando possível coordenar com o centro, a proa de EL, TAM 3155. Aguarde, TAM 3155. Guarda. Turíndia Juliette, decolado aos 4,6, controle 1998, bom voo. 198, gráfico, Júlia. Bono 649, livre decolagem 10, vento 100 graus, 149. Decolagem da 10649. Controle do Salvador, com aquele cordial boa tarde, o Papatango Victoríndia Júlia. Papatango, Vitor Lindo Juliette, mantenha-se em condições visuais, no meu pé, corredor XR, aposte no farol da barra. Autoriza uma ascensão ao 2500, senhora. Tango, Vitor Lindo Juliette, mantenha-se no litoral, no meu pé. Vai manter 1000 ao atingir, Julie. Azul 407, correção, azul 4032, livre pouso no 0, vento 1 no 0, 0 graus, 1 no 4 nós. Livre pouso, azul 4032. Voo no 649, decolado aos 47, controle 1 no 98, bom voo. 98, 1649. Controle com 649. Voo 1649, contato radar decolagem, suba até nível de voo 240, saída da EL. 240, perto da EL. Vitor Papa Bravo, Bravo Kilo, clear to line up and wait to runway 10. They line up and wait to runway 10, Victor Bravo Kilo. Azul 4032, Solos 49 no 219, boa noite. 219, boa. Boa tarde, quer dizer. Amanhã a noite vai ser boa. Alô, boa, Azul 4032. Cádia Azul 4032, táxi via Alfa, após quilo, cruza o pátio de cargas, o pátio 3, e prossegue para o portão 08 do pátio principal. Alfa, quilo, ingressa no pátio 3, carga, posição 08 do pátio principal, 4032. Papa Bravo, Bravo Kilo, Airborne at 51, call 19 at the small 8, have a nice flight. 19 Victor Bravo Kilo. And departures, good afternoon, Victor Papa, Bravo, Bravo Kilo is leaving 2600, climbing 380. Victor Papa, Bravo, Bravo Kilo, radio contact no departure, climbing Antifa level 380, direct departure. Roger, climb flight level 380 and flight departure, Victor Bravo Kilo. Dan 3155, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 251-3325, obrigado. Bom, boa tarde. Barra, o Vitorinho de Juliette. Sabatango, Vitorinho de Juliette, no tráfego conhecido, é informar a linha de frequência para coordenação. Possibilidade de atender pelo 2500 na presença? Cadê a... Sabatango, Vitorinho de Juliette, mantenha no meu pé e já posso através de Vera Cruz para a subida. Passaremos, Juliette. Faredo 2231, desça via até 2 mil pés, QNH 10110. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, depois estabilizado o localizador. Gente, desce via até 2010, importará quando no lock passaredo. Gol 1649, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 25-3325-649. 2, controle 19. Solo Salvador, boa tarde, Oceanair 63, ano 4. Oceanair 63, ano 4, boa tarde, informação Papá, prossiga. Sente da Papá no 05, autorização Petrolina, nível de voo 260. Esse anterior horário do plano ainda não temos no sistema. 1824, porém eu acho que foi feita uma CHG para 1814, 10 minutos antes. Passamos, Vitória Direita, autorizado subir para 2.500 pés, QNH no 01. Para 2500, Júlio. Eu já tenho autorizado em 400, Galeão. Certo, guardando. Poxa, né? 6314, agora acabou de chegar o plano sistema. 340, Petrolina, copia? Copia. Poxa, na 6314, Petrolina, nível 340, está autorizado, aerovia Upper Zulu 20, decola da 10 com curva esquerda, subida Momo, transição Flock, aciona 5136, frequência do controle 119.8. Poxa, na 6314, aprovado 340, Petrolina, Upper Zulu 20, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Flock, transponder 5136, controle 119.8. Adicionamento 314, portão 05, chame pronto, pushback, ajuste 1011. Chamará, 1011, 6314. 1785, pronto para cópia. Pronto. Voo 1785, Galeão, está autorizado, nível 400, via Upper Whisky 50 até Bidev. Bravo, Índia Delta, Eco Victor Bidev, após intercepta Upper November 857 até Seguro, Porto Seguro, Sierra Golf Romeo. Após prossegue Upper Zulu 16 até Gruff, Golf Romeo Uniforme Fox Fox. Após Upper Zulu 14 até Toquim, Tango Oscar Kilo India Mike Toquim. Decola da 10, curva direita na subida Dael, após Leda, após Bidev. Bravo Índia Delta Eco Victor Bidev. Aciona 5107, frequência do controle 119.8. 306, obrigado. Até a boa tarde. 107. 400. Galeão, Upper 50 Bidev, após Upper November 857, até Porto Seguro, intercepta Upper Zulu 16, até Grupo, depois Upper Zulu 14, até Toquim, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bidev, 5107, transponda 198, controle. Bate-me pronto, pushback 04, ajuste 10, 10 agora, 1010. 1010, chama lá. Salvador, eu tenho 3217. O senhor teria saída provável para Convince? Sim, me chamou o TAN 3217. Afirmativo, apenas a saída provável para Convince, por favor. Convince? Afirmativo. Dael, após Leta, após Bridge, Bravo Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge. Dael, Leta, Bridge, muito obrigado. Pushback, acionamento, voo 785, posição 4. Autorizado, chame táxi, voo 785. Moral, 785. Tan 3192, acena identificação via chegada a mar e desça até nível de voo 050. 3192. Fala, boa tarde, algum 399? 1399, prossiga. Teve a saída prevista do 399? Pra onde o destino? É pra Congonha. Congonha? Se for pela Perzulu 16, que provavelmente o será, será da Euleta e após Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco. Ah, ok, da Euleta, obrigado. 7, não há tráfego conhecido, a informar livre frequência para coordenação. Quem negar, no 0 no 0. Grato. Controle, TAN 3192. TAN 3192, prossiga. É possível voarmos direto do ITAP para interceptar a chegada no ITAP? TAN 3192, autorizado, vai direto ITAP. Direto ITAP, obrigado. TAN 3, pista 10. Gente, agora só um minuto para a cópia, eu escondo o Romeu, eu vou verificar seu plano junto ao 136. Ok, aguardei, aguardando. Boa tarde. 2231, boa tarde. Alfa após Kilo, pátio 3, reporte para ingressar, pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, chamada para ingressar, no principal 2231. Mandou boa tarde o MGS 5729, essa identificação, via chegada bom, desça para 4 mil pés, quem negar no 0 no 0. Para 4 mil, no 0 no 0. Para o táxi, 7125. 3, 5, 5, 5, 5, 5. Chegou no 7585 e forma clareza 1, não podia chegar equipamento, foi repetir por gentileza? 75, 3,50, alternando Campinas. Eu no 25, na borda. Táxi bem de Alfa, ponto espera no 0, torre no 86. Ajuste 1 no 0 no 0, tem um bom voo, boa tarde. Índia Alfa, 1 no 0 no 0, 118 metros. Passarei 2231 no pátio principal, remoto 1 no 4, atento ao sinalizador. Remoto 1 no 4, 2231.